Tarabau, o Furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. Pra gente começar aqui em Coraci, meu filho! Mais um gajo aqui. Sucesso! Parabéns pelo seu 10 anos de carreira, meu DJ! Sucesso! Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. E ela, e ela, e ela! Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. Carabau. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E aí? E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. Só pra te ver. Tá saturado aqui atrás do som. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. O que tô? E o coração, ó! O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão, não dá. Eu quero dançar com você. Dá uma chance, por favor. Só pra te ver. E o pretinho vai tocando, vai tocando, vai tocando. E toca, e toca, e toca, meu pretinho. Toca assim, toca assim. O caramba chegou em Coraci. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, e a gente detona no muito social. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for com a vizinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Tá aqui no Carabau. Quem tá lá? E a gente tá todo muito só aqui em Coraci. Carabau, chega pra fazer a festa pra família. Passava, passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti. E por ela? Não se expressar. Por ti não se expressar. Por ti, eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor. E eu? Eu vivi. cabecinha e vai descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, sem parar. Ela põe a mão na cinturinha e vai girando, girando, girando, descendo, descendo, girando, girando, descendo, descendo, girando, girando. Como que Marques vem? Você dançar aqui agora sim! E a gente chega pra comandar o show! Oh! As nuvens fiquei. Seus... Deixa eu abraçar meu parceiro gerente Tadeu lá da Metal aqui com a gente! Enfim, me entreguei. Fechado com o DJ do Carnaval, obrigado Tadeu! Sou... Hoje é no quintal da tua casa, meu filho! Oi! Nas nuvens fiquei. Se não viesse, eu ia mandar atrás de ti hoje! Enfim, me entreguei. Agora sou louco por ti. Vou largar e bota a voz. Chama essa amiga Rivia por aqui com a gente. Ao lado da Manuzinha já curtindo o Carnaval. Obrigado, meninas. E amanhã tem fronteira, hein, Manu? Meu grito de dor. Vai! Vou largar e bota a voz. Vai ver, meu amor. Além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. E o homem não resiste. O homem não resiste. Uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. Ei, tuta. O meu coração não suporta um amor assim. Meu coração. Chama essa meu parceiro Tubarão também. O Rione DG aqui com a gente. Assim. O lado Tapanã curtindo. Obrigado, hein. Nosso brega eu vou cantar. Vai! O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. Sabe que eu quero aquele charque com açaí. Na honra de Coraci. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. Vai, pretinho, toca, toca! Essa é pra você, desprezível. O Carnaval chegou e Coracinha! Quero ter seu olhar, que só falta me falar. O parceiro Charles tá por aqui com a gente, obrigado, Charles! De casa, meu filho. O desejo de me agarrar. Uai! O amor sem fim. O sonho se realizar. Eu, hein? Quero ter seu olhar. Que só falta me falar. Carnaval. A vontade de estar junto a mim. O desejo de me agarrar. O amor sem fim. O sonho se realizar. Sem você. E aí? Penso que vou te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você. Penso que vou te perder. Você me deu o desprezo. Posso merecer. Porque de repente você me disse um adeus. E de repente você foi chegando. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Você me magoou, meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, é Carnaval. A situação entre você e eu. Edinho, toca! I glad you're home. Hello, baby, you really miss me. I guess you did, but the look in your eyes. Look back and he laughs. I'll go away the distance. But you, when we get the look in your eyes, you can ring him up. Passeando no Oriente, uma gatinha eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Vai passeando, passeando, passeando, passeando. Vai passeando assim. Ela veio do Talibã, era filha do Pilar. Eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Vai! Ali babá, eu te babaca dancei. E no meio de uma guerra até entrais eu peguei. Vambora embora, mano, junta logo teus panos. E a baladeira, o popopô já vai zapar. Te passa logo o extrato, aquele passe cloro. Toma teu mal que vamos logo se mandar. Vê se não esquece o paneiro de farinha. E quebrada para a vizinha que vai lá nos acolher. Olha o piquiá. Chegou o trio elétrico, promo show, ele chegou. só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Tá aqui com a gente, parabéns, Renan. Sucesso, meu filho. Oi. Dançou a rosa, tudo é quem vai tocar. E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Dançou é consagrado, melhor da região. E vai tocando meu pretinho, vai tocando meu pretinho, vai tocando e toca o carnaval. Oi. Ela alisou e ainda quer levar. E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lidar. Ela pegou meu Chico Preto, ela alisou, ela beijou e ainda quer levar. Quer levar. E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lidar. Ele é o meu vizinho. Cobre todo dia, toda hora, mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. Saudade marcante e o entretenimento garantido é aqui no Carabao. O animal furioso do Marajó. Marajó. Vem dizer pra mim, quero te escutar, sua voz macia. E ela vem doce, doce como lá, teu sorriso lindo, para me dizer. Carnaval que chega aqui no giro de coração pra fazer a festa pra família. Coração, e a gente vai ter tudo no muito só assim, ó. Sinto teu prazer. Toca meu pretinho. Então vem. Doce doce mel. Doce mel, escuta o que eu te falo. Vem ficar do lado dos carinhos meus. Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho. Quero te amar. E aí? Doce mel. Meu parceiro Tadeu aqui com a gente. Eu te falo. Letal aí do que Golden. Fechado no melhor, fechado no carnaval. Bora, Tadeu. Tá chegando coleção nova, hein? Eu vou lá pegar ali. Sabe que você é meu considerado. Vem dizer pra mim. Só não me abandona, hein? Escutar sua voz macia. Doce como teu sorriso lindo, para me dizer que meu coração sente teu prazer. O quarto está na penumbra, vem champanhe no gelo. Preparei com carinho. Aqui Coraci! Tudo. Eu não tenho. Tem música suave. Casal Pérola de Coraci por aqui com a gente, obrigado. Nessa sempre que não curtiu nosso carnaval, obrigado, hein? Sabe que é nós sempre. Vida, vai! Fiz um mundo de sonho. É pra ti. Pra lhe esperar. Fronteira. Tudo está preparado. Bora! Só falta você chegar. Meu coração. Um coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. Toda a tropa aí do Bar TikTok. Ariri de Colares está aqui com a gente, obrigado, hein? Um abraço. E desejo. A Denise tá na área, não bota o fé. Desejo louco de te amar. Rapaz! Vai! Só está faltando você chegar. Diretamente de Santa Catarina. Ela tá na área. Você chegar. Rapaz. Vai! Chama essa minha amiga Jerusa por aqui com a gente. Ao lado do meu parceiro Tuta. Tá recordando? Um abraço do Pretinho, hein? Coração pra ti, no meu diário encontrei um caso de amor. Aquele caso especial, hein, meu filho? Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Carabao vive em meu coração e é todinho meu. E aí, tu me ama? Eu chamo. Se tu me ama, tu me chama. Como eu a chamo, Deus lhe agradeço por ela me escutar. Chama essa família Ferreira de Colares, tá aqui com a gente. Eu amo. Um abraço, hein? Vai! Como eu a amo, Deus lhe agradeço por ela me amar. Estou tão sozinho e ela nem telefona. Eu te falei! Eu falei, coração, pra você não se apaixonar. E o chefe do fanático fala: agora tá teu jeito, não reclama. E diz que é ilusão, que essa solidão vai passar. É Carabao! Caso isso não aconteça e ela não me procurar, se tu não vier, minha filha, eu juro. Eu juro que vou sair. corre não, pra cima, meu filho. Vai! Para com ele. Vamos estar no berço hoje aqui, agora sim. De me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração. E me deixa escolher. Para com essa mania. Para com essa mania. De me fazer sofrer. Sem ciúme. Acredita mais em mim, coração. Sem tolice. E me deixa escolher. Deixa eu abraçar meu comandante Natan aqui com a gente. E essa esposa é o amigo Kleber da Quinta do Whisky. Tá aqui ao lado curtindo só de boa. Obrigado, hein? E aí? Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração. E me deixa escolher. Chega aqui no sino de coração pra fazer a festa. E a família vai dançando com o Bradinho, vai viajando. Oi. Oh, oh, baby. Que eu vou fazer, bebê? O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Carabao. Oh, oh, baby. É Carabao. O que é que eu vou fazer sem você? Cima, meu filho! Você fugiu! Alegria, alegria! De mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem, vem meu bem. Vem. Ah, ser feliz. Vem ser feliz aqui no Carabao. Então vem. Oi! Ah, ser gosta. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você, que o amor é apenas mais um sentimento. Você vai viajando! Todo jogo a vida para resolver. Para curtir e aproveitar os momentos. Que amanhã é certo, hein? Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Carabao. Tornar tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto. O que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. No Cacho da Elétrica. Este que é Carabao de coração. Bora, Castro! Um amor com teu Carabao. Olha, macaxeira. Quero muitos carinhos seus. Vai! Toda sua doçura. O Patrícia tá em Outeiro. Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais. A Martinha, rapaz! Quero ser seu divã. Bengola para o Brasil. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E a Laena tá na área, hein? E o mundo de... Eita, que hoje o Bragança vai ficar feliz. Sou seu fã. E vem, vem, vem. Vem pra mim. e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. E só você, bebê! Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho. Te dedica, Lala! Nesse teu lindo rostinho, que bonitos olhos tem. Olha a flechada! Eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Vitinho do Croco aqui com a gente. Meu, o Denilson também, o Danilo. Não deixa. Tá curtindo o Carabao, obrigado, hein? Teus olhinhos me olhar. Carabao. Minha índia, e ela minha filha, minha carinhosa. Equipe Red Shop de Coraci, aqui com a gente, um abraço do Pretinho. Lábios queria, beija teus lábios. E a Aline queria, é a mulher propaganda de Coraci agora. Minha dengosa. Ai. E dizer que minha linda rosa. Gostei, gostei. Bora pra cima. Qualquer coisa é coincidência. Qualquer coisa faço pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. Uai! Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta. E coração vem! Vem, vem, vem, vem! Vem pro Carabao, vem, vem! Te chamo, te chamo, eu. Instituta aqui no Carabao. Te chamo, eu te amo, vem me completar. Juro que tentei. Bora, moleque! Te esquecer, até pensei. Hoje a janta foi pizza, moleque! Meu amor, e me enganei. Te feri, me feri, e arrependido. Você me esqueceu tão de repente. E nem sequer castrou. Nem sequer lembrou o que houve entre a gente. Era mal que chega aqui em Coraci. Mas a culpada não foi você. Foi meu coração que não quis aceitar o que disseste no começo de tudo. Não posso lhe amar. Carabao. Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Gira, mundão! Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Só. Foco artista. Um desesperado. Boa noite, tchau. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. E vem, vem, vem. Vem. Vem pro Carabao, agora sim. Me mostra. mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. DJ Dalton! Vem! Vai! Me faça sentir do seu beijo molhado sabor. Dalton! Diga! Carabao! Que eu sou o seu homem. Bora, garoto! E que nada existe. Hoje o Tadeu tá na área, o Tadeu! Vai! Diga! Porta da casa dele, se ele não viesse. Que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Já já tem meu parceiro DJ Silvinho. Logo mais tem DJ Tom Máximo pra comandar por aqui. E a gente chega aqui em Coraci pra comandar o show. Nos seus braços eu quero morrer. Morrer, minha filha. Morrer. Se for de amor aqui no Carabao, vem, vem! Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor. Furioso Carabao! Lá vai eu! Eu vai! Vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quero ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. DG lá do comércio aqui com a gente. E a família Luz lá do Tabanã aqui. Tá recordando? Quero sair. Carabao. Pra conhecer. Eu tenho vontade. Tenho vontade. De um dia ser gente. Ser grande como o país. O Oiapoque é o. É, DJ Dalton. Olha a macaxeira. De ser americano do sul. Mensagem sem terra. Vai! Americano do Sul. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal. Passando Jonathan em pé do filé aqui com a gente. Alô, filé! Ele é o lado do Vitor Rock doido aí, ó. E volto. Vai! Passando baixinho, o rei dos copos. Já passando no meio da galera aí. Onde você encontra aí? Cima. As canecas. E o chapéu do carnaval. Bora, baixinho. Vai. Eu vou aprender a falar inglês. E você sabe. Nós já sabe o português. Quero ser importante. Importantíssimo. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. É chefe grande, tá aqui com a gente. Bala nos seus a Maria também vem traçaria. Curtindo o Carabao, obrigado, hein? Recordando! Me leva pro seu colo. Aqui, Coraci! Pode me ninar. Vai, Manu! Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu. Doutora Bia tá na área. Conta sua vida sem guardar. Daqui a pouco teu medo. Tiro. Vai! Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama o mundo, sol ou em noite de lua. E vem, vem, vem! Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você, minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. verdade. Tanta lábia. Essa mulher eu vou te contar. Essa mulher é uma coisa séria. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer. Diga! Tem veneno. Meu parceiro Diego da GPI por aqui com a gente. Deus. Meu parceiro Charles. Os fanáticos. Eu até. Olá, Charles! Fiquei confuso com a história que contaste. Que foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer. O caminho da verdade é tão imenso. É Carabal. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. Pastor Márcio da Mate Saúde, Ednei de Reis tá aqui com a gente. Uma forra, hein? O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos. Minha amiga Mara Costa tá aqui com a gente também, curtindo. Obrigado, Mara. Tanto que um abraço do Pretinho pra você. Me perdeu. Filho de coração, o Carabal chega pra fazer a festa pra família. Oi, Carabal. Vivo assim, apaixonado. Sonho até você bem perto. Mas eu não quero. Deixa o garçom, não. Chega aqui atrás, rapidola. O empresário Mortadela. A voz do coração. Ele tá afim de gastar ele, hein? Tu foste. O cartão dele é o Black hoje, papai. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. E o Pretinho vai tocando, e Coragem vai recordando. Precisamos conversar sobre amor. E aí? Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. Fala pra mim, minha filha, fala! O dia a dia conseguiu enfraquecer, fez um romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Olha quem tá na área, Silvinho! DJ Nego Saudade! Um homem do cartão sem limite tá na novo lá do Cícero! Vai! E nós merecemos essa chance, Carabal. Te amo, preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. E tu me ama, minha filha? Te amo. Pretinho. Admitiu que pra você eu me entreguei. Alô, coração! Até o sol brilha pra tua pele de beijar. Carabal que chega pra fazer a festa. Hoje junto com a família Rock Doido e a família Vascão, hein? Amor, e a gente vai ter tudo no muito sul por aqui, assim, ó. E a arte de amar e que não pode mais ser de outro alguém. Já que esperei primeira vez pra te amar. E meu bem, não demore. Não vou. vou resistir sem o teu amor. Sai daí, rapaz. Me abraça bem forte. Estou em pé esperando o sofrimento. Sem te amar eu não vivo. Espero mesmo é o seu beijo, amor. Se chora é que eu sinto a sua falta. Volta, por favor. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero. Muita coisa! Muita coisa de nós dois. Carabao. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. E aí? Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Foi sempre assim. Esse amor no começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Pra lembrar, a saudade fica pra trás. Meu amor, meu coração tem guardado muito amor pra dar a pessoa certa que me amar. Sem magoar. Oi? Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa aqui. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha, por favor. Estou querendo alguém como você aqui. Me abraçar, me beijar. Bora, Deji! Me fazer feliz como eu sempre. Diretamente do sul do Brasil. É minha paixão, é o meu. Vou lá fazer minha marquinha, minha filha. Ficar com você como sonha acordado, tudo ver e não ter. Um dia se passa mais. A partir do Rogério da Pedrina por aqui com a gente também, curtindo. Obrigado, Rogério! Traga ela. Um abraço pra você do Pretinho, meu filho. Minha joia rara. E tá aqui ao lado. Do céu. Ficar com você é como sonhar acordado tudo bem. Você pode ver e não pode ter. E não. Aí é uma tortura pro teu coração, minha filha. Vai! O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar. Falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. É Carabao! O meu amor! O meu amor virou brinquedo pra ti. Oi! Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. E você vem de mansinho assim, ó. Depois vem de mansinho querendo agradar. Falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse seu jeito de querer me amar. Carabao, o Furioso do Marajó. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. Furioso Carabao! Aguenta! Espera aí! só no craqueado. Vai! I can get no sleep at all. Vai! Every day is my name, they call. Yeah, they're laughing. Ha, ha, ha, ha. All they do is abla, abla. See them in a shop, shop. On my door is knock, knock. Red loco, loco. On my ritmo, ritmo. Get the feeling, get the feeling. Água capivara, que lá vem bala. Hoje é dia de ficar rouco, seu Vini. Mania, tá aqui com a gente, um abraço pra você, meu filho!